Hoje a brisa me pega e dessa que eu não fujo. Sem dimensão versus sem conteúdo. Pela desgraça, pelo meu orgulho. Quero dinheiro, minha paz e meu lucro. Sempre morcado, um olhar de ativista. Sempre fragando os otários que cisca. Esquerda, direita, tudo mesmo aceita. Manipulação, controlar nossas vidas. Presta atenção, somos todos guiados. Se não é por um, é pelo outro lado. Sujo do pau de marginalizado. Como sempre, sou desvalorizado. Leva da morca, defeito da planta. Lembro do meu, vem só ideia franca. Humildade, respeito, menos preconceito. Parça, perca tudo, mas nunca esperança. Dois lá, os enxergados e o que eu achava sentido. Enquanto as máscaras em pouco tempo vimos caindo. Ah, sabe o que cê quer, sabe o que cê faz. No bolso qualquer quer, eu busco minha paz. No seu tempo é, quanto mais eu vejo o jogo vira mais vestido igual. Boca de exercito, menos desenvolvido. Corrida a inveja ficou na moda comigo. Julgamento ouvido, arte com destino, só fazendo o que fazia. Só quero bem e ficar rico. Minha falsa inocência engana a prepotência. O peso da palavra, tanto que te acerta. Sinto neutro no jogo de indiretas. Quantos limites a maldade decreta. Desprezo que me satisfaz. Ignorante pra mim já tá falando demais. A música é meu berço, soltas fitas mereço. Corremos contra ele, mas é tudo no seu tempo. Atinja, reflita, muda o ponto de vista. Eu vi a contradição, se vê ela também evita. Pondero o erros, mudou, cê tá vendo. O que eu quero é dinheiro, nigga, escolhe o talento. Dois lá, os enxergados e o que eu achava sentido. Enquanto as máscaras em pouco tempo vimos caindo. Ah, sabe o que cê quer, sabe o que cê faz. No bolso qualquer quer, eu busco minha paz. No seu tempo é, quanto mais eu vejo o jogo vira, mais vestido igual atrás. Os enxergados e o que eu achava sentido. Enquanto as máscaras em pouco tempo vimos caindo. Ah, sabe o que cê quer, sabe o que cê faz. No bolso qualquer quer, eu busco minha paz. No seu tempo é, quanto mais eu vejo o jogo vira, mais mastigo igual atrás.